público! Esse é o Bruxo. Agora eu quero que todo mundo bata a sua latinha de cerveja lá em cima. Todo mundo batendo a sua latinha de cerveja lá em cima. Bota a latinha de cerveja, bota em cima, bota em cima. Agora bate na palma da mão quem não tiver com a latinha aí. Bate na palma da mão, bate na palma, bate na palma. Toca putaria nessa porra. Vai, vai. E aí? Vai, vai. Dança na sapatão, faz a dança na sapatão. Olha o caqueado, olha o caqueado. Faz a dança na sapatão, faz a dança na sapatão. Faz a dança na sapatão. Segura. Dança na sapatão. E ela tá com a mãozinha. Vai movimentar. Vai que o bruxo tá contigo. Só que cara doido joga a mão e dá lição. Só que cara doido joga a mão e dá lição. Só que cara doido joga a mão e dá lição. Só, só, só. Vai meu bruxo, deixa comigo. Vai meu bruxo, detona na moral. Vai DJ. Já tá na hora de DJ, libera essa parada aí meu irmão. Vai, fogo! Só os caras doidos joga a mão e dá de sal. Só os caras doidos joga a mão e dá de sal. Só os caras doidos joga a mão e dá de sal. Só os caras doidos. Só que cara doido dá de sal! Só não pode se apaixonar. Só não pode se apaixonar. Vem, vem, vem, vem, vem. Tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Pólvora! É pressão pra todo lado em Santa Cruz! Vai, bruxo! DJ Chifre! Amar é admirar com o coração, essa é a visão. Alô, meu patrão, meu tinho! Bora, meu tinho, tá junto comigo! Sabe aí a mal criada sempre, batendo pesado com o bruxo! Chapado vai cantar também. Vocês, vai. Canta, bebê. Libera a voz. Verão como o seu olhar. Vou gritar. Só quem tá com sede. Amor, te arruma. Vamos pra Atalaia. Bora! Atalaia é o caralho. Eu vou com o bruxo pra Austrália. Bruxo pra Austrália. Com o bruxo pra Austrália. Grilo, grilo, sal de proprietário da carreta super sua. Desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. Pode vir, vem cá, mulher. Pode vir, vem cá, mulher. Um abraço, meu Jefferson. Começa. Da produção. Começa. Do Chamego Gilmar Rubi, Douglas. Carreta Chamego. Levanta a mão quem torce pro Paysandu também aí nessa parada. Só que é do Paysandu. Só que é do Paysandu, levanta a mão. Quem for do Remo, levanta a mão também pra mim daí. Apaga a luz. Celular em cima pra ficar bonito! Prepara que o bagulho vai explodir! Um, dois, três, vai! Onde é que cê tá? Fala pra mim. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste. Obrigado, meu parceiro David, o Tomás, Sem Limites, Miltinho. Obrigado, Miltinho, você, Carreta Mal Criada. O Tatu também, da Murutinga. Aí, Tatu. Quando lembrar da gente, tô quase tirando a roupa. O meu patrão Robert, patrão a Kátia também, o Cínio, Anderson e a galera do quilômetro 40. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Obrigado pelo carinho, meu parceiro Sidney. Isso daí é a velha guarda do Tomix. Valeu, mano. Beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas pegadas de... E a galera do Fogo aí, ó, tá junto comigo. Pegada de vaqueiro. Mas tem um charme que é da hora, da hora. Um sorriso que é de impressionar. E aí, bebê? E nós desenrola nas palavras. O Ed Brasil, o Maurício do Comércio, o Alexandre. E banca. Do Prisma também. E nós estamos. Chameguetes é o nome? No bar. O Jaquinho Souza, Daniel Ferreira. O Berg. E a Esporte Gol. Me odeia, nós é o André Ocaida, Lupicho Ocaida, Família Ocaida já tá comigo. E nós tem um charme que é da hora, da hora. Um sorriso que é de impressionar. Dentro de um apartamento. Vem, vem. Ansiedade. Família Caça Rock tá comigo também. É só bebida quente. E um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. Quem vai chegar em casa muito doido vai cantar agora pra mim nessa parada. Pedaço de amor pra todo lado. Sejam bem-vindos. Mais uma com o Bruxo! Cadê o gritinho das mulheres solteiras aí no meio também? Cadê as mulheres solteiras? O patrão Zé da casa. aí, Tinha Chamego. Já passou da produção. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô... Alô, meu parceiro, Pezão! Mexeu o Pezão tá junto com o Bruxo! Vem da primeira dama, bora, Pezão! Vem com o Bruxo, que é sucesso, papai! Eu sou o Bruxo! Antônia, baile de favela, que é São Rafael, é baile de favela. E os menor preparado pra fuder, cachota dela vai. Elisa Maria. De dono de água também tá junto comigo! Tá no bagulho doido com o Bruxo, valeu, mano! Casinha é baile de favela. E os menor preparado pra fuder com a tcheca dela vai. Eu tô ligando e tu não tá atendendo. Eu tô ligando e tu não tá atendendo. Eu tô ligando e tu não tá atendendo. Eu tô ligando. Eu tô ligando e tu não tá atendendo. Atende. Atende, mestre. Atende. E a minha família 13 já tá aqui. Pelo amor de Deus. Vem pro rock doido que o Tom Mix tá tocando. Vem pro rock doido que o bruxo tá tocando. Vem pro rock doido que o Tom Mix tá tocando. Vem pro rock doido que o bruxo tá tocando. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado. E aí, papai? O DJ já tá tocando e o rock tá desviado. O DJ já tá tocando. Mostra como é que é um bagulho doido. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doido, mostra como. Vai, Jequinho! Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que. E a minhocaida já tá na área. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal. Faz cara de mal. Bora no gingado. Bora no caqueado. Bora no gingado. No caqueado. Pra lá, pra cá. Tom Mix. Pra cá, pra lá, pra cá. Toma área, bebê. O diferencial em tocar nitidamente. Ela fala que quer crime, eu sou criminoso. Ela é da zona sul, eu sou criado rodo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo não. Bota pra cima, todo mundo assim, vai, vai. Mas se for um lance ao bicho, pode fuder comigo que eu vou. Dieguinho, meu parceiro Igor Show, já tá endoidando tudo aqui do lado. Que patricinha doida. Quer entrar no carro, bicho, agora vamos dar um giro. Leve ela nos altos pra ela ver o rio tudinho. Pega a visão como o complexo tá lindo. O Avenida Bicada já tá aqui do meu lado também. Tá na parte de Deus. Que permaneça essa tranquilidade na comunidade. De longe eu pensei que era o João Gomes, mas não é o Sidney. E dos amigos. Tá junto aqui comigo, alô Sidney. Saudade bate. Não, o Bill do Piseiro, pô. Cria que não estão mais a. Pezão Drink, a primeira dama, Eliane Maria, tá junto comigo. E tá na parte de Deus. Que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Essa ali. O Tony Martelão tá junto contigo também aí, CJ. Tá todo mundo de bom, obrigado pelo carinho de todos. E bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui. Que prazer tá junto com vocês hoje aqui em Santa Cruz. Fala, bruxo. O dia tá lindo, clima ensolarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocada, tá aí na balave. Peço a meu Deus que proteja. Esse é o bruxo. Pois é, essa vida é muito louca, é. E eu já fui ser bem como é. São vários mandadão que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, é o pose que tá na parada. Entra na vida, pra nós embrasar. Chama essa danada que tão doida pra sentar. Pula lá, patricinha vem da pista pra sarrar na cara. É o pose do rude, tá com a chino pique. Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, viva a vida desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Bota pra cima quem tem muita humildade. Yeah. Bota pra cima quem. Como é? Quem não gosta daquela inveja, bota pra cima aí, bebê. Mandado, vontade é. Bora pra cima, bruxo! Me chamou no WhatsApp, querendo se envolver. Olha o pratinho das teses, o neguinho da BBG também. Então me diz novinha a posição que vai querer. Empina pro original que o pancadão vai te. Cadê tapinha? E bate, bate de batida, tapinha no bumbum. E bate, bate. Chão de cabelo e tá. Segura! Catuca, tucada profunda. Tá soco na cuca. Chão de cabelo. Catuca, tucada, catucada, catucada profunda. Catuca, tuca, tucada. Tapada, tapada, tapada, tapada, tapada, tapada, tapada, tapada, tapada. Dois, cabelo três, e tapada. Catuca, tucada profunda. Tá soco na cuca. Epa! prepara. Doida pra sentar. É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar. É Sidney. Uma entrada pra dizer pra você pular. É só o tatu do Muritinga, tá junto comigo, alô tatu. É só uma entrada, que eu vou te botar. Se prepara. Chameguete está aqui do meu lado também, bebê. Lula, família B13 tá aqui. Até se prepara, faz a pose que eu vou te botar. E o jeito diferente que tu vai gamar. De quatro na minha cama só pra começar. Só termina no banheiro, tu sentando sem parar. Se prepara. Te prepara, bebê. Que eu vou te botar. Te prepara. Toda pra sentar. É só uma entrada, mas eu não me vai ficar. Só tá começando, bruxo! Quem gosta de fazer fumaça? Quem gosta de fazer fumaça? Bota pra cima todo mundo aí, bebê! Ô, mano, subtecam. Mano, o Rafael do Comitinho também tá junto comigo! We gon' rock it till the wheels fall off. Hold on. Hold on. Woman, who be thinking we saw? We don't. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Wait. Take up. Ei, ei, ei. Ai, rapaziada! Eu quero todo mundo que gosta da paz, todo mundo que gosta do amor. Canta comigo! Quem é de Bonju, quem é da região, canta aí! Que vem! Oh, oh, oh, oh, oh. Cadê o isqueiro, isqueiro? Bota o isqueiro em cima, todo mundo, por favor! Darará, darará, darará, darará. Comigo o Alexandre, do Prismo Motola, do líder, o Marcel, DJ Ed Brasil, Carreta Chamego. Aponta pro teu amigo que tá sofrendo aí no meio, aponta pra ele, aquele teu amigo que tá sofrendo aí no meio. E fala assim, ó, bora beber. Vou sentir todas as vezes que eu vi as suas fotos. Meu Deus. Desenvolvendo um pedacinho. Eu volto, eu volto. Eu volto atrás da minha decisão. Pelo bem do meu coração. Você pode até estar bem, mas eu não. Bota a mão pra cima assim, só aquele teu amigo que tá sofrendo aí. Que tiver que fazer. Te ter de volta pra amar você, pra amar você. Só quem sabe canta pra mim. Hora de morena, vê como eu tô. Você não se espera, pelo amor de Deus. Me traz de volta o seu amor. Me traz de volta. O bruxo das apresentações. Da malcriada, tá junto com o Tomix. Ele falou: o bruxo é foda, bebê. Esse é o Tomix. bem não, bebê. Eu faço tudo que eu tiver que fazer pra te ter de volta, pra amar você. Só quem sabe vai cantar pra mim. Amar você. Canta aí. Bora, vem, bora, vem como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Tá de volta, seu amor. Olha o meu parceiro Maurício do Comércio. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por toda a recepção. Toda a galera aqui do Santa Cruz. Obrigado, Maurício. Prepara pra outubro, papai. O bruxo tá chegando no Rio. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão. Só quem gosta de som do motivo, levanta a mão pra mim nessa porra, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Cê vai beber, vai chorar, tá ligado? Cê vai beber, vai chorar, chama. Hoje se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Cê vai beber, vai chorar, tá ligado? Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Chama, papai, vai. Olha o filhão e a primeira dama junto com o Igor Show. Cadê o meu maestro, DJ Bibito? Você tá achando? Também tá junto com a gente, valeu, Bibito. O bruxo não me merece, mas o jogo virou. Júnior do Acaida, tá no bagulho doido com o Tomix, bebê. Eu não escolhi a farra, eu parei não. Eu tô chegando, prepara seu coração. Pra cantar, pra cantar. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar. Pega fogo! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Vai beber, vai chorar, tá ligado? Cê vai beber, vai chorar. Chama. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. E as meninas vão rebolando assim, ó. Sua graça e sua energia é coisa mais linda, vibe surreal. Conectada essa pura magia que me conta. Aquela tua amiga linda que tá do teu lado. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse mar de amor. Prepara que a gata vai movimentar agora. Vai, gata, vai. Ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando. Anima, tirou. Vai! E ela tá, tá movimentando, tá movimentando. O bruxo tá movimentando. Ernesto Pós Praia, no camarote dessa festa. Eu quero ver você dançar pra mim. E dá-lhe o uísque aqui na frente, meu. Vai retornando, vai. Queria ter essa coragem. E nessa festa, ai, eu quero ver você dançar pra mim. Deixa essa rosa, rosa tipo queijinho. Vai, vai rebolando. Rebolando essa bunda. O passinho todo mundo sabe, né? Ó. Vai, cachorrão! Júnior, Mauri! Eu quero ver tu fazer o caqueado agora, donada. Essa mãozinha lá pra cima, só quem é de Manju, quem é de Manju, quem é de Manju, canta assim pra mim, vai. Solo my love in my John. Solo my love in Kegó, Marquinhos cê deixou. Solo my love in my head, you. Solo my love in Kegó. Olha, tô cantando em inglês. Tchau. Oh, my baby. Tá pensando em quem, pai? Tô pensando aqui. Dá de balinha, né? Tô pensando aqui. Sabotaram meu copo, deu. Me tacaram balinha. Sabotaram meu copo, deu. Me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Bora que tá aqui comigo. Disseu da distribuidora. E o Jefferson Aires. Obrigado pelo carinho de vocês. Tá todo mundo. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Estourou, papai. Isso é Chicão do Piseiro. Em nome da Show Hits Promoções e Eventos, tamo junto, é nóis. Vou tocar no paredão. Hoje o reggae é lá em casa, já chamei foi as meninas, todo mundo vai ficar muito doido de balinha, a danada. Jefferson Aires, tá junto comigo, papai! Ficou doido e se perdeu, ela tomou uma coisa louca, ficou louca e se perdeu. E depois ela ficou falando. O que ela falou, bebê? Sabotaram meu copo, deu, me tacaram balinha. Sabotaram meu copo, deu, me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Moleque, é muito bacana curtir outros ritmos. Mas eu quero falar uma sinceridade pra vocês. Não tem ritmo melhor que esse aqui, ó. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Canta aí. Uma melodia que traz... Só quem lembra, bota o copo, a latinha pra cima aí, bebê. Os sonhos que eu tenho com você. Do, ré ou mi, a nota não sei dizer. Que represente a força dessa paixão. Pode falar pra mim! Meu anjo do amor, meu super-herói. Que não... Alô, cachorrão do Altas Horas, tá aqui também! Um amor de ilusão. Fala, bebê! Se você achar essa canção. Você diz que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tente. Libera a voz pra mim, bebê, vai. Talvez ela seja sua inspiração, ou até dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer as nossas noites de amor. Uou. Uou. Só quem sabe cantar, hein? Largue essa mulher pra ficar comigo. Vem, fica comigo. Seu plano B, largue essa mulher. Eu gosto de um. Banda 007. Onde, bebê? No meu celular. Esse é o Bruxo. Por favor, não desliga agora. Olha o filhão e a primeira dama, o Neiva Costa. E tá todo mundo aqui comigo. O show tá no bagulho doido, papai. Estamos pode vir, bebê. Hoje eu quero curtir assim com DJ Betinho e Josimar, DJ Edson, Juninho Pop. Mix, porra! Esse é o Tom Mix, porra! Jeguinho também, o Igor Show, homem da revoada! Irmão, pela mão de Deus! Segura! E aí, Adriano Belassuri! Força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. Talvez seja cedo para te dizer que à noite eu oro, peço paz. Segura! Toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção. Canta pro Tomix. Eu vim primeira mão. Prometo. Apaixonar a cada beijo, te amar até tu reclamar. Agora eu quero ouvir vocês cantarem essa aqui pra mim. Acabou, acabou, acabou. Sal, sal, sal, dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. quero tanto te amar.